Ouça Lúcio CDs. Sua gravação é luxuosa. Boa noite, Valentina. Estamos aqui, domingo, Pai d'Égua. A carroça da saudade. E claro, juntinho, aí o novo Nery Saudade. E tem à frente a nossa, a voz feminina da paralhagem, nossa querida Denise Nery, juntamente com seu esposo, toda a família, estamos juntos. Alô, Misael. Alô, Bela. Tamo juntos aqui. Domingueira, começando até 5 da manhã. E o maestro Nino começando aqui. Simbora, Jurunas. Vamos lá, filho. Fala, Edmilson. Edmilson. Pra cima, meu maestro. Mais outra noite tão só. Sem você fico na pior. Quanta saudade. Mais outra noite tão só. A carroça. Pra cá sair por aí. Já nem sei me divertir. Quanta saudade. Mais outra noite tão só. Carroça. Lúcio CDs. Sozinho no quarto e lá fora a chuva que cai. Eu fico pensando nos momentos que não voltam mais. No peito um sufoco, o amor

enquanto o meu toca fita, nossa música de amor explode. Meu amigo Fábio da Cabanás, alô Fábio. Não te esqueças, meu amor, carroceiro. De Louro, meu parceiro Louro, Louro do Bonanza, já por aqui ao lado dessa equipe. Dois apaixonados, ei, Louro. Cheios de esperança, eu, você, você. Grande parceiro, DJ Dan. Foram tantos sonhos, loucuras, fantasias, como posso esquecer. Beijos e abraços. São Jefferson, alô Jefferson da Carroça. Dá um chega aqui. Passado. Não te esqueças, meu amor, que quem mais te amou fui eu. Sempre foi o teu calor e minha alma aqueceu. Essa música lembra um tempo bonito que não volta mais, onde a gente sonhava e se entregava cada vez mais. Imaginei que minha vida iria mudar, mas notei

Paulo Taxista. Bora, Paulo! Tamo junto hoje aqui na Planetinha. Se voltar para mim, te perdoarei por todo o amor que sinto por ti. Só agora eu sei quanta falta. Dona Paula, põe pra gravar aí, na, aí no grupo das Megatops. Coloque pra gravar aí. Não sei o que fazer se você me deixar. Volte logo, meu bem, senão eu vou chorar. Nossa querida Dona Paula, a presidente das Megatops, tá aqui com a gente, curtindo aqui na Planetina, o som da carroça. Megas Tops da Carroça! A solidão é tão grande, não estou suportando. O meu coração está sangrando. Grande Paulo! Alô, Paulo! Também meu amigo Anderson, o lá de Tracuateua. E ele tá aqui. Para te provar todo meu grande amor. Se você não voltar, vou me enlouquecer. É difícil ficar meu amor sem você. A luxuosa da saudade. Meu amor. E aí, Silmara? Meu grande amor. Carreira solo? Volte pra mim. Cuidado com o zap, viu, menina? Meu amor. Meu grande amor. Oh, oh, volte pra mim. Meu grande amor. Oh, oh, oh, volte pra mim. Grande Rosário da Pedreira. E o seu filhinho, meu grande amor, nosso primeiro. Claro, ao lado da sua esposa, minha amiga Carla. Na praia, vivo a recordar. Nós dois na areia, vivendo um amor. E as ondas do mar, a praia beijando. É tão sublime amar alguém. E as coleguinhas? Ser feliz, sendo amado também. Só um coqueiro a balançar com a brisa do mar. Tudo a olhar. A carroça. Guarda em segredo. Olha a comitiva do Leco Som, rapaz, vou te contar, viu? Tá por aqui, galera que mora no coração. Aqui no Maestro. Velha Guarda Valmix, grande DJ consagrado. Um abraço aqui do seu amigo. Dá-lhe carroça. Já faz tanto tempo que você se foi. Fala, Denise. Denise. Um jeito de esquecer você. Cadê você? Hoje eu sei o quanto dói em padecer de paixão. Passo tantas noites sem dormir. Nem sinto vontade de comer. Eu vejo você em outros homens. Sinto a tua presença em meu viver. A carroça. Eu não vejo a hora de você voltar. Vivo a minha vida sempre a te esperar. E me desespero quando penso realmente que você não vem. Se você tiver um outro alguém. E aí, Bela? Eu terei vontade de morrer. Peço, por favor, fala comigo. Manda um zap pra ela, sei, manda aí. Não mereço este sofrer. Pra trazer uma saída lá pra nós. Volta. Simbora, carroça! Volta, vem me fazer cantar. Fala, Denise, cadê você? Eu só sei chorar. Traz um açaí pra nós depois. Uhul! A carroça. Eu não vejo a hora de você. Sempre a te esperar. E me desespero quando penso realmente que você não vem. Se você tiver um outro alguém, eu terei vontade de morrer. Peço, por favor, fala comigo. Sei que não mereço este sofrer. Grande Raimundinho. Volta, aí dos Jurunas. Fazer tá com a gente, um abraço, garoto. Hoje eu só sei chorar. Este meu pranto. Volta. Segura, Leque, o som. Eu não sou o tipo de homem que açoita a mulher. Meu açoite só se faz presente se ela... E a gente pegando o clima, é o maestro detonando! Um amor comportado é tão bom, um amor mais ousado é demais. Afinal, entre quatro paredes de tudo se faz. A luxuosa. Os homens bambeia nos laços do amor. Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. O meu casal de luz também por aqui. Por outro lado, a minha professora requisitada é domada, a nossa Águida PSC, juntamente com o boneco da Maresia e claro, o nosso contador merecer. Grande contador Renan Gerária. É gostoso demais esses momentos. Cássio, seu para, aproveite enquanto há tempo. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. A vida é bela, mas passa de pressa. Lúcio CD. Se envolva. Já gravando tudo aqui na Florentina. Vai ser como outra logo a... Alô, Kekê! A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. Vai ser como outra logo a maçã. Eu sou seu fã. Agora é a carroça da saudade. Ah, é gostoso demais esses momentos. Cássio, seu par, aproveite enquanto há tempo. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. A vida é bela, mas passa depressa. Como é que é? Se envolva, se entregue, vai ser por volta logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa. Somos aqui na Florentina. Se entregue. E o povão de Jurona já invadindo aqui. Dá-lhe carroça. Brilha em meu coração luzes de amor. Toda minha solidão se transformou. A tristeza que eu sentia também se foi. Também está por aqui as nossas meninas sem tristezas. Já comandando aqui na frente, fazendo aquele aquecimento. Bora, meninas! Sabes por quê? Encontrei paz. Tenho você. Rogério da Pedreira pra Carla. Até o fim. É muito amor. Quero ter sempre você aqui. Quero ter sempre você aqui. Ai, amor. Carroceira Silmara já tá na área. Toda ternura. Logo, logo o Frank vai saber. Que eu procurei só ao seu lado. Eu encontrei. Fique comigo. É quanta música. Quero ter sempre você aqui. Quero ter sempre você aqui. Alô, DJ Toninho, detona! Sonhei com você. Foi um sonho bom. A gente se amou do princípio até o fim. Eu beijei você. Como é que é? Eu lhe abracei. É Florentina. Você suspirou e se entregou pra mim. Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. E triste eu então fiquei. Viver assim, eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor, o meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você, volte por favor. Oh, oh, oh, oh, oh.

faz assim, faz assim, faz. Abra o seu coração e deixe o amor entrar. Eita coisa boa. Eu tenho muito em mim e é todo para lidar. Carroça da Saudade. Se disser que não, vai desperdiçar. Ai meu Deus. Essa linda emoção, e é a emoção de amar. Alô Juruna. Não me deixe escapar. Eu sou uma chance em mim. Sempre estive por perto, mas você nunca me viu. Eu tenho pra lhe dar muito amor e paixão. Só quero que me deixe entrar dentro do seu coração. Ai, amor. Carroça da Saudade. Aqui está incomparável, incomparável. Carroça, carroça. Abra o seu coração e deixe o amor entrar. Eu tenho muito em mim e é todo para. Meu parceiro Louro, velha guarda. Grande Louro. Se disser na banca bonosa. Um abraço aqui no seu amigo Toninho. Desperdiçar essa linda emoção. Aí, Misael! É a emoção de amar. Como é que tá o clima aí? Como é que tá? Não me deixe escapar. Eu sou uma chance em mil. Sempre estive por perto, mas você nunca me viu. Eu tenho. O Valmix está aqui com a gente. Alô Valmix, cadê a Tânia Mara, Valmix? Vejo nessa palma a minha calma, minha alma. A dor do medo é o meu segredo. Acordo cedo sob o teto da razão. Nas noites caladas, ainda amada, flor alada, além do tempo, conduzindo a voz do não. Vamos lá, filho. Pau na máquina. Minha poesia se perdeu no meu penar. Fiz então a alegria encantar. Só restou na mente de um poeta aquele não. Desse mundo que é teu reino e faz do. DJ, arrebenta! E dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. E dá pra doer. Abraçando a comitiva GDC. E tem à frente aí o parceiro Odair. Tá com a gente, passeando, passeando. Dá pra doer. Grande menino! Alô, menino, alô, orelha! E a comitiva também da feira da 25. Chegou cedo. Tá com a gente. Essa galera tá sempre aqui na carroça. Valeu! Dá-lhe, Toninho. Cadê ela? Cadê ela? Minha poesia se perdeu no meu penar. Fiz então uma alegria em cantar. O Fábio da Cabanagem, só na mão. E dá pra doer, dá pra doer, dá